de semana eu com bolso com grana, botei uma roupa bacana, pronto pra sair. Uma olhada no espelho, tô com o olho vermelho, vou jogar um colírio para diminuir a vermelhidão. A festa vai ser boba, hoje o baile é no pistão. Já me mandaram um toque avisando que geral tá presente. Essa noite promete, esse bagulho vai ser quente. Pego meu boné, vou sair na fé. É festa na comunidade, tá tranquilo, eu vou a pé. Camiseta branca pra combinar com tênis, à procura de uma fêmea pra exercitar meu pênis. Vou sair de casa todo perfumado, as camisinhas tão no bolso, eu tô muito empolgado pra chegar nessa balada no pico da madrugada. Imprevisível. É festa com bebida liberada. Sempre tem muita loucura, vários de pistola muqueada na cintura. Eu sei o clima é tenso, mas eu penso positivo. Tô afim de curtir e voltar pra casa vivo. No caminho pra chegar, onde o fervo tá rolando, vejo vários conhecidos por onde eu vou passando. De longe eu já consigo escutar o som. Gente, bagará, esse bagulho vai dar bom. Na chegada identifico que tem tudo que eu quero. Dificilmente aqui eu vou ficar no 0 a 0. A pista tá lotada, vários doidos, só a nata. Com muito ladrão, trabalhador e várias gatas. Clima propício pra cumprir a minha meta. Agarrar uma princesa embaixo do meu abarreta. Enquanto eu vou bebendo, observo e confiro. Os caras se estranharam, eu vou torcer pra que ninguém aqui dispare um tiro. Muita gente tava armada, descontrole e bebida liberada. Um tiro. Exibição de poder, munição sem direção, encontra quem não quer morrer. Um giro. Eu só queria diversão, aproveitar a chance que tava na minha mão. De curtir um som e não um barulho de um tiro. Nem ver um rosto lindo esboçar o último suspiro. Eu no meio da muvuca, depois da substância minha mente fica maluca. Comemorando e abraçando meus parceiros, até que avistei na saída do banheiro. Linda, de vestido preto, me olhou de cima a baixo que tremeu meu esqueleto. Eu vou chegar em cima pra tentar desenrolar. Quem sabe eu me dou bem e consigo arrastar. Se pá, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Vanessa. Sabia que você tá revirando minha cabeça. Me liguei. Que maneiro que você se ligou. Tô a fim de te levar pra namorar. Demorou. Beijinho no rosto, cada um pro seu lugar. Ela dançando, me filmando, só na troca de olhar. Chamando minha atenção, descendo até o chão com graça, fumando e brincando com a fumaça. Muito louca, já tô me destacando dos amigos e colocando uma house preta no canto da boca. Vou ficar de canto, esperando a hora certa, ligado no movimento, bem qualquer sinal de alerta. O THC predomina no cheiro, o baile tá lotado de cachaça e maconheiro. O DJ agita com o funk proibido, exalta a facção e baba ovo de bandido. O agrado de um lado deixa o outro lado enciumado. Alguém magoado com um monte de cara armado. Não é bom sinal, ouço um disparo e paro. Grito de socorro e choro, dispersa a multidão. Tem um corpo no chão, parece bala perdida. Mas se perdeu uma vida, numa festa no gueto. A moça de preto, a dama que eu queria na minha cama, tá deitada ensanguentada, vítima de um tiro. Muita gente tava armada, descontrole e bebida liberada. Um tiro. Exibição de poder, munição sem direção, encontra quem não quer morrer. Um giro. Eu só queria diversão, aproveitar a chance que tava na minha mão. De curtir um som e não um barulho de um tiro. Nem ver um rosto lindo esboçar o último suspiro. Muita gente tava armada, descontrole e bebida liberada. Um tiro. Exibição de poder, munição sem direção, encontra quem não quer morrer. Um giro. Eu só queria diversão, aproveitar a chance que tava na minha mão. De curtir um som e não um barulho de um tiro. Nem ver um rosto lindo esboçar o último suspiro.